Cá estamos, porque já chegamos para mais um Pretinho Básico pela Rede Atlântida. São 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Você que estava só esperando começar o Pretinho para dar o pontapé inicial no fim de semana. No feriadão de 20 de setembro, só para os gaúchos. Feriadão de 20 de setembro, segunda, já hoje, sábado, domingo, segunda e terça, feriadão. Do dia 20 de setembro, o dia... A independência do Rio Grande do Sul. A tentativa de independência do Rio Grande do Sul. É mais ou menos. Então, mas de qualquer forma, como nós não somos separatistas, nós estaremos aqui na segunda e na terça-feira, ao vivo, para a nossa audiência. Menos eu. Eu, como catarinense, vou estar comemorando o 20 de setembro. A derrota do Revolução Farroupilha. Fala, Marcos! E aí, meu mestre? Beleza! Porazinho, que bom te ver, Porazinho. Meu velho, minha velha. Porazinho, quando não vem no programa sexta-feira, ao meio-dia, uma da tarde, eu fico mal. Quando eu não venho, também fica mal. Quando tu não vem, eu também fico mal, Davi. Ah, e mas quando eu não venho? Aí eu fico muito mal. Fico bem, salvo meu dia. E aí, Amaral? Tudo certo, beleza, cara. A Estrela Móvel já se pronunciou, é o homem da Zero Hora, o homem das letras, o homem dos livros e dos jornais, das mulheres e do shopping. É Davi de Corrida, Davi Carrida, Davi Carrida. É o galo cinza do programa. Fala, Davi. Ah, que belo dia, né? Que belo dia. Muito bom. Vamos aplaudir o dia. Vamos. Aplauso. Quero aplauso o dia de hoje. Vamos dar as mãos. Vamos dar um abraço coletivo. Eu não quero chegar perto do Davi, cara. Por quê, cara? Tá com nojinho. O Davi morde uma fruta e olha pra mim, cara. Que coisa louca isso, né, cara? Eu olho pra ti e mordo uma fruta. Ele chega com uma maçã, olha pra mim e morde. Tem alguma mensagem pra mim. Eu ouvi, cara. Nos últimos dias... No mínimo, pitoresca. Antes mesmo de dizer boa tarde, né, eu abro aquela porta com uma maçã na mão, eu compro ali embaixo, olho pro Maurício e... Não, amor. Isso tá perturbando. É uma Maurício, das cenas, cara, mais gays que eu já vi aqui no programa. Grotesco. Absurdamente gay. Alguma coisa vai acontecer com o Maurício. Não me joga praga. Me diz uma coisa, o Potter veio no programa? Seria bom que estivesse. Seria aqui, bom, né, que viesse, né, cara? É, pra vir, talvez esteja fazendo uma coisa muito importante pro Patrola. Talvez. Né? Esse acúmulo de funções na empresa a gente tem que rever, né, Davi? Tem que rever. O cara não pode fazer dois, três programas. Acho que só Patrola. Trabalhar em dois, três, quatro veículos da empresa. Não dá. Olha, realmente o Potter... Foca no Patrola. O Potter tá numa estafa, ele tava reclamando pra mim, tá numa estafa, tem o trabalho, né? Cara, o Potter e aí tem que sair daqui e cumprir com aquelas outras coisas que ele faz, o né? O Potter tá que mais cansado. O Potter tá mais cansado que a mola da cama dele. É verdade. Pra fazer a TV que você vê, o Potter faz muita coisa que você não vê. Mas ele! Chegou na hora. E aí, Potter? Agora todo mundo tava vendo. Tava ali no Parque Marinho do Brasil, que escuta o Pretinho agora, sabendo disso? Ah, é? Radinhos de pilha se espalham agora lá pelo... Que beleza. O que tá fazendo Brasil, ali, cara? Mentira. Matéria no Parque Marinho do Brasil. Radinho de pilha. Matéria pra quê? Matéria pra Patrola. Patrola pro Rio Grande do Sul amanhã, 11h15 da manhã, em HD na RBS TV. E em Santa Catarina, o Patrola, às 9h15 da manhã. Isso? Deixa eu só um comentário rápido. Por favor. Eu faço Globo Esporte, Zero Hora, Cazuca e Rádio Atlântica. Quantas vezes eu cheguei atrasado aqui? Poucas vezes. Playboy, desculpa. Playboy Sport e... TV. Placar tá me assediando, Acho que, na verdade... Sport TV e quantas vezes chegar atrasado? Futebol internacional, né? O Marcos tá reclamando que tá faltando espaço pra ele na mídia. É mais ou menos uma reclamação pública. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Previsão do tempo, começamos assim. No fim de semana, a nebulosidade vai permanecer na maior parte do território aqui de Santa Catarina, com poucas aberturas de sol. Também vai poder chover em algumas cidades de forma mal distribuída e com intensidade fraca. Menos mal. No Rio Grande do Sul, a chuva chega na noite de sábado e deve seguir até terça-feira, pelo menos. Fiadapu! Feriadinho de 20 de setembro, chuvoso, debaixo d'água. Os desfiles vão ser abaixo de chuva, isso que é muito ruim, é, né? O Galdério é isso aí, né? Isso aí não é nada. Sempre chove. Pra quem setembro tinha, é um mês chuvoso, né? Pra quem sempre lutava chove. Contra a faca, uma chuvinha não é nada. Sempre chove em Réveillon. Sempre chove em carnaval e sempre chove 20 de setembro. E finados também 7 chove. De setembro também, só que esse não choveu, né? Mas estava frio. Estava frio. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre realiza neste sábado mais uma campanha de doação de sangue em prol do Hemocentro da capital. Um ônibus do Hemocentro fica estacionado na frente do hospital para a coleta de sangue das 8h30 ao meio-dia e da 1h até às 18h30. O HPS utiliza em média 400 bolsas por mês e necessita constantemente de doações. Por isso que a gente se dispõe aqui, se disponibiliza para a nossa audiência, para sempre que alguém precise ou precisar de sangue, mande aqui pro Pretinho que a gente faz a mão de pedir a doação, de fazer aqui o pedido para doação. E dá certo, né? Quando a gente fala que sempre dá certo. Sempre dá certo, cara. Vocês se incomodariam de baixar um pouco a temperatura do estúdio, cara? Tô com não, calorão aqui. Tá um aqui. Calor aqui. Quantos mesmo? Quantos graus? Calor, do... tá calor. 18, por favor. 18? Isso. Okay. Maurício está aqui. Tu ferve, né? Tu ferve, teu corpo ferve. Meu corpo ferve. Sexta-feira é o dia que teu corpo mais ferve. Fico frevendo. Tá mais quente que a chapa do Porro do Sol Gaúcho. É, aqui a chapa é quente, maluco. Lombadas eletrônicas serão reativadas na rodovia da Praia do Cassino. Equipamentos foram instalados em 2007 e suspensos em 2008 por meio de uma liminar, alegando falta de estudos que apontassem a necessidade da lombada naquele local. Novos estudos apontaram a necessidade do controle nas áreas consideradas de risco, em frente a um bairro populoso e próximo à entrada da FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. O cara que entrou com esse processo aí foi o cara que faz estudos. É? É. Foi solicitado ao DAER a ativação das lombadas em até 10 dias. Porque... É. Vamos aproveitar esses 10 dias então, gente. A gente sabe, né, que tem pardais e lombadas e, enfim, em locais que não há a menor necessidade, né? Ah, esses aí eu acho que até tem, né? Entrada de universidade. Não, né? Ok. Pode ser, ok. Né? Eu ia até dar uma tese aqui, mas não vou. Melhor. Menos tese, menos mais tese, piada. Menos tese. Perdão. Mulheres têm sonhos mais reais e selvagens. Aliás, sonhei contigo hoje, Porã. Não me diz. Sério, cara. Tu com as duas mãos na minha bunda. É mesmo? É. Que coisa. Sim, ó. Ai, ai, ai. As mulheres tendem a viver uma variedade maior de sonhos que os homens. E elas têm mais pesadelos antes da menstruação, durante o período conhecido como são os bichinhos, né, TPM. Cara? Não, a TPM é o pesadelo. Pesadelo do homem, né? Sim, então, são os bichinhos, agora tu deu uma moça. São os bichinhos, né, cara? Eu, olha, tudo errado, agora entendi, né? Durante 3 semanas a minha mulher passa tendo pesadelo na casa. É isso aí, cara. Na outra semana do mês ela incomoda só um pouquinho. Bem pouquinho, bem menos. Estes são os sonhos mais comuns entre as mulheres. Baita destaque do clique, hein? Vamos a eles. Ficar nua em público. Mas aí isso é um pesadelo. É o pesadelo. Não, é o sonho. Não, é o sonho. Mas é pesadelo. Indica, isso é pesadelo. Eu já sonhei indica com isso. Sentimento de vulnerabilidade. Olha só. A mulher, tá nua, também, né? A mulher também sonha que é perseguida. Oh. Isso significa. Né? Ah, isso aí é ela não óbvio. É perseguida, ela tem perseguida. Isso significa fuga de algum tema ou situação difícil. Do marido. Né? Geralmente é, Maurício. A mulher também sonha que cai. Que está caindo. Significa que ela está fora de controle ou com um sentimento de inferioridade. E o homem sonha tudo isso, sabe o que é? Um trago, cara, tomando à noite. Aí o cara passa mal à noite. Quando a mulher sonha que tá voando. Foi que eu parei de beber, nunca mais sonhei. Se ela estiver gostando, significa que está no controle da situação. Com medo, quer dizer que ela teme mudanças. E quando a mulher sonha que tem os dentes caindo. Os dentes, cara. É isso, quando ela perde dentes. Ela tá com cárie. Isso reflete a ansiedade da mulher. Caramba. Ah, isso eu nunca ouvi falar num sonho de perder os dentes. Ficar nu em público é um sonho clássico. Voar é um sonho clássico. Mas só de mulheres. O Fernandes sonha sempre ficar nu em público. Cair é um sonho clássico. Cair e voar, né? Meio que. Meio que isso aí é... tem a ver. Dizem agora, que quando o cara é pequeno é porque tá crescendo, né? Tu sonha que tá caindo. Não sei, já ouvi falar. Tudo é tochado, né? Tudo é sonho. Quer dizer, não sei. Nenhum sonho, quer dizer, porra. Tu dormir no sofá, daí teu pai te pega e vai colocar na cama, aí tu sonha que tá caindo, de repente tem a ver isso. Eu não sei. Mas a mulher é como disse o Potter, é um bichinho, né? Coisa querida, do bichinho. Eu tive um sonho. Tem que cuidar bem da mulher. É um rico do bichinho. Cuide bem da sua mulher. A minha mulher viajou. Cuide bem da mulher. E eu tive um sonho erótico. Aí sonho muito louco, porque o sonho ele vai evoluindo, né? Daí era uma colega de trabalho aqui. E aí, do nada... Eu já sonhei com essa colega de trabalho também. Peraí um pouquinho, qual colega? Aí do nada mudou. É eu li a mudou, era outra mulher, outra colega de trabalho. É duas, depois outra colega de trabalho? Depois um colega, um homem. Um homem? Um homem. Eu, um cara lá do Casuco, tá todo mundo, onde é que vocês estavam? Foi uma relação, um sonho erótico homossexual. E aí, eu, como eu não sei... Eu, Marcos, eu queria acordar, acordou esse dia 2 da tarde. Como eu nunca fiz... Parece, né, não era sonho, tu tava bêbado. Aí eu não sei como é que é, então no sonho era só eu e o Thiaguinho se esfregando. Foi no beco? Eu e o Thiaguinho só se esfregando assim. Como é que tu acordou, cara? E era gostoso, cara. Era gostoso. Era como um negócio assim, sabe? Que tá, tu sabe o que significa isso? Ok. Esse sonho tá se abichornando. Ok. Não é, não teve nada. Davi, eu lancei aqui no Pretinho da Uma uma expressão sobre homem e mulher que eu ouvi ontem da boca de um colega, de um amigo, de um parceiro, sobre um caboclo lá no interior de São Paulo, que o caboclinho diz o seguinte: a mulher é um bicho adoecedor, muito adoecedor, mas pouco morredor. E o homem é um bicho pouco adoecedor, mas muito morredor. É verdade. Né? Ou seja, a mulher vive doente, é isso, daquilo, depressão, é cólica, é dor de cabeça, e demora a morrer. O homem nunca tá doente. Ela aí quando morre, morre de vez. Quando o homem morre, morre, né? Morreu. Quando morreu, morreu. Morreu, já morreu. Era. É. Menos o meu avô. Meu avô tá lá. Esse tá lá ainda? Eu vou olhando que nem o ET, sabe? Hugo. O filme do Stallone. Ele anda balançando os ombros. Spielberg, né? Stallone. Ele vai balançando os ombrinhos. E como é que ele fala? Como é que ele fala? Marco! Vou almoçar agora! Aí pegamos lá do fraternal a comida. O vô do Marcos é o meio Twitter, assim, sabe? Ele vai informando. 140 caracteres. Ele come assim, aí esses dias ele se levantou, fui lá visitar ele no 7 de setembro, aí ele se levantou assim e falou: olha como eu tô bem! Saiu, que nem um ET deitar na cama de novo. E como é que ele. Como é que ele, que ele fica feliz quando ele te enxerga? O que, que ele diz? Marco, que bom que eu tô vendo! Essa é o maior. Expressão de alegria do vô. Alegria do vô Hugo. Pô, um abraço pro vô Hugo. Vô Hugo nos ouve? Não, ele não ouve nada. É surdo? Ainda bem, né? Ele não nos enxerga também. Ele nem me enxerga. Que ele olha só minha testa. Ele só vê vultos. Ele, Marco! Marco, é tu, Marco, ou é o Timóteo? O primo, teu primo, Timóteo? Meu primo, Timóteo, vai lá de vez em quando. É gay, né? Tem que ir mais. É gay? Não, ele não é gay. Ele trabalha no Ministério Público. É outra parte da família. Ah, bom. Eu preferia ser gay. Tá bem, 6h15, vamos dar uma girada aí, vai, Potter. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, moro atualmente em Caxias do Sul, mas sou natural de Vacaria. Deus o livre. E vou todo final de semana para lá. Vacaria, né? Queria, através deste, fazer a seguinte pergunta: por que a mídia exalta tanto tradicionalismo em Porto Alegre e os desfiles, sendo que em Vacaria é realizado um desfile para cerca de 1000 cavaleiros? É porque a almofadinha, a mídia é a almofadinha. Realizado um torneio de laço com cerca de 40 equipes, a cidade é a capital dos rodeios do cavalo crioulo, sendo uma, se não a mais tradicionalista cidade do Rio Grande do Sul. Mas Deus o livre. Sendo conhecida também como a porteira do Rio Grande. Mas olha isso. Grande merda, né? Tem uma época que eu não gosto, é o 20 de setembro. Mas tu não gosta de gaúcho. Tu não gosta? Tu não gosta de gaúcho, qualquer coisa. Por que tu não gosta, cara? A minha explicação. Por que, Potter? Tu que veio do Alegrete, por que tu não gosta do dia 20 de setembro? Vou dar uma dica. Leiam hoje a 0 hora, página 2, coluna de Davi Coimbra. Blog, certo. Tá no blog? Tá no blog? Não, não tá no blog. Não vai botar no blog? Mais tarde. Mais tarde. DaviCoimbra.com.br. Ali tá a explicação. Eu não acho legal isso tudo, assim, sabe? Na verdade, eu acho legal cultivar algumas coisas, mas essa coisa meio fervorosa, assim, eu não gosto de nada. Ufanista, assim, essa coisa. Não me agrada. Fora o futebol, e ainda mais o Alegrete, no Alegrete também tinha muito. O desfile lá é gigantesco, no Alegrete, né? Que é uma cidade muito. Eu tô fechado contigo. E aí ficava um fedor de merda de cavalo a cidade. Foi bem boa, cara. Não é bom. Não é bom, porque Não gosto da cavalgada na beira da praia. Lá é semanas. É semanas, Farroupilha. É bom a cavalgada no meio. Essa coisa de orgulho por ser isso, por ser aquilo. Eu não tenho mais orgulho por ser gaúcho do que por ser brasileiro, ou por ser colorado do que por ser. Ah, mas eu acho que é assim, cara. Entendeu? É que assim, eu entendo, viu? Eu entendo tudo. Claro, vocês não gostam. Tem um monte de gente que gosta disso. Não, mas nós estamos falando de nós. Eu gosto de mulher. Eu adoro cavalgada. Eu gosto de mulher, tem um monte de homem que gosta. E a gente respeita. A gente respeita. E é uma vez por ano, né, que tem isso. E eu faço o meu papel, eu não me meto, não assim. Atrapalho nada, eu pego a minha bola e vou pra casa. O importante é não atrapalhar, isso aí. Boa. Tá tudo tranquilo, mas não. Então, pro amigo que mandou lá de Vacaria, azar que não transmitam. Se ele gosta, aí vai lá e olha, não precisa transmitir, entendeu? Vou falar de um negócio mais grave, tá? A Santa Catarina passou por um processo complicado agora com as enchentes. Sim. E a imprensa nacional fez uma cobertura relativa, entendeu? É, tá aí um negócio que era pra imprensa tá cobrindo assim com bastante ênfase. Como foi da outra vez, né? Pra despertar... A imprensa nacional, né? A nacional. Não a RBS. É. A RBS tá fazendo seu papel agora. A gente comentou aqui que o William Bonner veio pra cá e ancorou o Jornal Nacional daqui, naquela época, lembra? Não dessa vez, da outra vez, da primeira enchente, há 3 anos. Que foi uma tragédia. Penúltima. Há 3 anos. Em números foi uma tragédia maior. Exato. Eu recebi uns 3 e-mails de gente de lá que perdeu tudo, que tá limpando a lama de casa e que diz assim, pô, meu, e aí eu ligo o Fantástico, tem 12 segundos da enchente e, sei lá, um monte de repórter em Nova York por causa do 11 de setembro. É, que deu essa também, né? É, o espetáculo foi outro, né, cara? Deu um azar, outro, né? Outro espetáculo, esse espetáculo foi outro. Vocês lembram que o desenho do He-Man sempre tinha um recado no final? Sim. O He-Man sempre no final, hoje aprendemos que as crianças não sei o quê. Claro, tinha uma moral. Então é por isso que eu não sou um bom ser humano, porque eu não lembro disso. Eu olhava o He-Man, mas não lembro do recado. Terminava a aventura, aí o He-Man dava uma dica. Então, hoje o Porã ensinou pra gente que é importante a amizade. Mais ou menos. Aí tem o Twitter, dicas do He-Man, que é o seguinte: se você estiver se afogando e o salva-vidas te tocar de maneira imprópria, dispense-o e solicite o envio de outro. Preserve sua pureza. Isso, cara. Sabe o que os salva-vidas fazem quando tá morrendo afogado? Eu aprendi do Davi Coimbra, eles chegam e dão um soco na tua boca. E aí tu desmaia, porque aí eles conseguem te carregar. Se levassem ele porque o cara que tá morrendo afogado, puxar, né? Qualquer coisa que aparece, você se agarra como se fosse acabar o mundo. É, isso aí, né? Aí o cara, o salva-vidas chega perto, dá uma bomba na cara, o cara desmaia. O cara primeiro que o salva-vidas tá puto contigo, né? Que tá tendo que ir lá te salvar. Tá lá bêbado, tava ali ouvindo o pretinho na guarita. Tá isso, exatamente. Bem, várias vezes imagina se o cara nem tá se rebatendo, ele já vai dando soco. Imagina se o cara nem tá. É o estilo de nada do cara. Chega uma bomba na cara. Nada tá com araço. Algumas casas noturnas. Beleza. Utilizam desses peitos. O que mais que tem aí, Piangers? Uma vasta cabeleira no peito faz parte da composição natural do seu corpo. Não se sinta mal por isso, amiguinha. Faça uma peraltice educativa. Venda placebos a um viciado. Ele aprenderá uma lição e vocês rirão muito juntos. Pense positivo. Não é o mundo que parece confuso. Você que é vesgo. E assim vai o Dicas do He-Man. Sabe que eu li em algum lugar, em alguma revista que a gente recebe aí. Né, o cara. Pode ser, talvez seja, não me lembro. Mas o cara dando uma dica. Deixa o cara falar. O cara dando uma dica sobre assim, quando eu tenho uma amiga, o cara, uma pergunta, eu tenho uma amiga vesga e eu não sei para qual olho dela eu devo olhar. Cara, é uma dúvida. Cara, e olha aí, pro certo, pro e aí, certo. Primeiro o cara diz assim, olha, antes estrábica do que vesga e sempre olha pro olho certo. Qual que é o olho certo? É o olho certo. Não. É o olho que nunca não se sabe o olho certo. Eu tenho essa dúvida. Não tem sempre como um saber. Que é mais retinho. É. Tem sempre um que tá mais no bloco. Mas a Cristiana Oliveira, por exemplo, ela é estrábica, ela tem um leve estrabismo e ela tem um olho deslocadinho pro lado e o outro normal. Que é um charme, né? É um charme. Toda vesguinha é um charme. Se é um pouquinho assim, não tem problema. Eu que sei. O que mais que tem aí? Era isso, Piaget? Hoje eles corrigem facilmente isso aí, né? É verdade. Óculos escuros corrige rapidinho. Olá, pretinhos. Adoro muito vocês. A melhor cirurgia é óculos escuros. Pois vocês não são de mandar recados. Escuto os dois... Todos os dias, as duas edições. Que tá meio curto circuito. Bem, hoje estou aqui, pois tenho uma dúvida horrível. Fiquei com um cara, mais ou menos 5 anos, é uma moça que pede para... Ela botou bem grande antes. Por favor, não divulgue o meu nome. Boa. Há 5 anos e ela lembra. Mas só o pelego do Potter tá de volta no Brawl de Patrola. Essas dúvidas eu tô respondendo todas. Boa. Então, todas elas. Todas pode mandar umas boas respostas. Entra lá no Brawl do Patrola lá e deixa nos comentários a sua... É só menina, né? Macho eu não vou dar dica macho pra macho, não. Né? Até porque eu não entendo. Porque o homem não precisa de dica. Macho que é macho. Macho não tem dúvida, né? Não tem dúvida. No Blog do Pretinho... Então a nossa querida anônima... Tem que dar mais pro patrão. Fiquei com um cara mais ou menos 5 anos atrás e durou 3 meses. Ah, mas não esqueceu ainda. Foi sério. Uma loucura isso aí. Sei que ele gostava de mim. Terminei sem motivos. Tinha medo de me envolver. Ele era muito legal e acho que machuquei-o na época. Perdeu o playboy. Muito tempo se passou e a gente não se falou mais. Eu me mudei para outra cidade, conheci outro cara com quem estou há uns 4 anos. No último mês, eu voltei a falar com esse meu ex e conversa vai, conversa deu bem. Deu coceirinha. Acabei dizendo que estou numa relação desgastada. É sempre assim. Você gosta de relação desgastada. Sempre ele, a relação então, tá desgastada, né? Me disse para largar tudo e voltar. Só que justifiquei que teria que começar tudo de novo e que não era bem assim mudar 4 anos em alguns dias. Isso porque sei que ele está solteiro, fazendo só? Festa. Era tão simples, ela complicou. É, era tão simples. É um bichinho, né? Por que mas agora que ali na metade do caminho tá certo? O cara quis voltar, o cara fica com o cara e deu, acabou. É. Não tem nada de errado. Mas ela não se sentiu segurança. Não claro, se sentiu segurança. Ela nunca é segurança. Ela nunca se sentiu. Oh, Maria da Penha. Agora tem a chance de arrumar. Cara, sabe ajudar. Bom, fala aí. Aí ele disse que ajudaria a moça. Né? Ele disse assim, ó. Quem sabe a tua felicidade esteja aqui e não aí, garota. E que eu ajudarei a encontrar o seu lugar no mundo, garota. Foi isso que ele disse. E eu respondi que não queria a ajuda dele, porque sei o quanto estou carente e não queria me apegar a ele no momento de fraqueza. Uma mulher carente é um troço perigoso. Então ele disse... Vou ajudá-la apenas como um amigo, garota. Garota. A minha dúvida é, ele gosta de mim de verdade e quer voltar? Não. Quer só ter o gostinho de me levar para a cama de novo? Ou quer me ajudar só como amigo mesmo? Por favor, me ajudem, não consigo entendê-lo. Eu posso dar real? Ele gosta de ti. Ele gosta de ti e quer voltar contigo. Romântico. Sabe por quê? Sabe por quê? Acredita no amor, né, Féter? Eu acredito no amor, cara. Cara, eu não acredito em nada que um cara tá alongando. Fale. Eu acredito. Qualquer coisa que o cara fale pra mim alongando. Não vale. Sabe por quê, cara? Que o cara... É conversa de elevador, sabe? Na boa, física. Cara. Ele... Vamos explicar pra nossa audiência que o Féter, nesse momento, está alongando. Eu tô alongando. Eu também tô aqui. O cara que quer, ele quer ficar com... Porque assim, ela é, a bem da verdade, no baralho dele, uma figurinha repetida, certo? No quê? Sim. No baralho. No baralho da vida dele, ela é uma figurinha repetida. Não é uma só dama, no baralho. Uma dama que já passou. Exato. Né? Não é uma... só no baralho ela é uma figurinha repetida. Ok que seja, Piangers, entende? É, mas se ele quisesse só levá-la pra onde cama. Ela disse, pra cama e tal, ele... Não ia procurar ela, não ia ser com ela, ia ser com outra, entendeu? Porque figurinha repetida não completa álbum, não né? Não há nenhuma dificuldade pro cara ali, né? Ah, mas é bom ter umas figurinhas dobradas, né? Você quer tiro dado, buju deitado. O Potter falou da Lei Maria da Penha, né? Bom. Pela primeira vez, cara. Uma mulher vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Então, e é a cantora Joana. Lembram da Joana? A claro. Cega? Não, a outra. A Joana. A cega era a Kátia. Que é a Joana? A Joana é da época da Simone, sim, lá, da Gal Costa e tal. E ela é casada com uma mulher. Ela certo, tem um relacionamento homossexual. E ela bateu na sua companheira. Pra tu ver o casamento, né, cara? E ela vai ser enquadrada, a primeira mulher, na Lei Maria da Penha. Tá bem explícito aí que a Joana era o homem da relação, né? Mas é isso que o juiz vai ver, né, Porã? Mas e aí, Porã? É isso aí. Bom, eu vou botar uma piada. Piada velha do Porã! Apoio! Pensou em comprar lona para o seu caminhão? Pensou nas lojas Pingo? Agora você já sabe! Pensou lona? Pensou Pingolona! Adoro Pingolona! Adoro Pingolona! Eu tô precisando de umas lonas lá em casa. Leila comprou o estoque Pingolonas. Qual é a cor? Já salvou várias vezes. Qual é a cor do Pingolona? E aí, Porã, e a piada? O Dionis Macedo manda aqui a morte do Japa. O sujeito foi visitar no UTI o vizinho japonês, vítima de grave acidente automobilístico. Pior. Cara, às vezes o título da piada conta a piada. É, pois é. Encontrou o japa todo entubado, era tubo daqui, tubo de lá. Tubo daqui, tubo de lá. Fio pra todo lado, ficou ali parado, de pé na beira da cama, vendo o japa com os olhos fechados ali, sereno, repousando, com todos aqueles tubos. Em dado momento, repentinamente, o japa acordou, arregalou os olhos e gritou: Sakaro, tá na caminhoninha, mas o Jima chuta! Depois disso, suspirou. E morreu. As últimas palavras do japa ficaram gravadas na cabeça do sujeito. Na missa de 7º dia, o sujeito foi dar os pêsames à mãe do japa. Olha aqui, ô... Dona Fumiko. Fumiko. A Dona Fumico. Dona Fumico, o Sugiro, antes de morrer, ele... Sugiro. Sugiro Fumico. Sugiro não era? Fumico. Era o Sugiro Fumico. Não, Sugiro, claro. Fumico. Fumico, Sugiro. O Sugiro, antes de morrer, me disse estas palavras. Sakaru, Aota, Nakami, Anioba, Sushi, Machuta. O que isso quer dizer? Tira o pé da mangueirinha do oxigênio, filho da puta! A japonesa é meio judia, assim, né? Não tem problema, cara. Eu sempre vejo os classificados curso de oratória, né? Ah, curso de oratória, sim, aprenda a falar, aprenda a ter desinibição em público e tal. Paulo Santana precisa. Nunca vi ninguém anunciando curso de escutatória. Você já viu? É bem mais difícil. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, né? Baita frase! Mas é por isso que tem uma faculdade que inventaram pra isso, né? Ouvidoria. É, psicologia. A gente não aguenta ouvir o que o outro tem a dizer, né? E logo já quer dar o nosso, já quer a gente já falar, né? Mas é tão difícil, cara, isso que tu tem que fazer uma faculdade. É como tu tá fazendo agora. Exatamente como tu tá fazendo agora. É difícil? Eu não fiz faculdade. O pretinho básico é isso, cara. Pretinho é esse. Afinal, exercício. O que a gente tem a dizer é sempre muito melhor do que o que a gente tem a ouvir. Tu não tá prestando atenção no que eu tô falando. Olha só. O nego fica usando 5 anos. Deixa eu te falar uma frase. Aprender a ouvir, porque é isso que o psicólogo fala. Ele fica ali ouvindo. O Maurício, mas aqui é o porão que mexeu no saco. Não é isso. Não é isso. Isso, não é isso. Esse aqui, aí daqui a pouco o Maurício fala assim: olha só, cala a boca, porra, e vai pra casa. Olha só, que é isso que o psicólogo tem que falar. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e latente da nossa arrogância e da nossa vaidade. Baita frase! Da falta de humildade, né? A nossa incapacidade de ouvir. A incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante da nossa arrogância e vaidade. Pobre dos surdos, né, cara? É um texto do Ruben Alves. Seja lá quem for. Mandou muito bem. A natureza é sábia, né? Nós temos dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Logo, nós devemos ouvir mais do que menos falar. Menos o irmão Zé de Camargo. Com a boca dá para fazer coisa muito melhor que os ouvidos. Menos, né, o Van Gogh, cara. Comer. Exatamente. É, o irmão Zé de Camargo também. O Van Gogh era louco, era surdo. Mr. P tá aí? O que é, Cléo? Mr. P tá aí? Não, veio hoje não. Essa frase que tu falasse é do Mr. P, pô. Não é. Mr. P sim, cara. Tá roubando a frase dele. Capaz que eu vou roubar a frase do Mr. P. Botando uma frase dele aí pra tu, cara. Não, faz assim, não me coloque em maus lençóis. Mr. P do caralho. Mr. P é muito gente boa, Mr. P. Altas frases sobre silêncio lá no Twitter. No Twitter, Mr. _ P. Underline. E a baixeira, Cléo. Uma baixeira pegada, né? Sexta-feira, vamos fazer show iré hoje, né? Vai vir aí. Ah, baixeira, né, cara? Ô, Cléo, quero convidar o Cléo pro show Kim and Marley no Teresópolis semana que vem, sexta-feira. Vou estar rolando som. O Mr. P vai lá? Vai lá, vou levar o Mr. P. Vou estar rolando som lá no Teresópolis com a Produto Nacional e o Kim and Marley. Vai, Potter! Uma piadinha, vai! Piada do Potter! Apoio! Caracu, a cerveja que é a sua cara! Aí uma loira liga pra outra. Agora eu tô mais tranquila. Escuta só, amiga. O mundo não acaba em 2012. Ah. Como é que tu sabe? Acabei de ver aqui, ó. Meu Nescau vence em fevereiro de 2013. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós com duas ofertas da nossa audiência. Olá, PBs. Sou estudante de moda da Universidade Fevale. Estou me formando no final do ano e venho por meio deste pedir um favor a vocês. O TCC do meu curso é finalizado com o desenvolvimento de uma coleção, seguido de um desfile, que aí fecha o semestre. O tema do meu TCC é Moda Praia Plus Size, ou seja, moda praia para gordinhas. E estou com uma enorme dificuldade em encontrar modelos gordinhas. Manequim a partir de 44, 46. Que aceitem, obrigado pelo silêncio, aceitem participar deste desfile vestidas apenas de biquíni. De biquíni. Tem que ser muito gorda. Tem que ser gorda. O que houve com o teu olho, cara? Caiu o teu olho? Deu uma coçada aqui. Nossa, só aí nas padarias, né? Isso aí, pause. Esse olhinho. Onde, Davi? Procura nas padarias. É verdade. Sempre tem uma gorda na padaria. Sempre tem. A ideia da Daniela Mello é justamente essa. É mostrar ao grande público que meninas gordinhas podem usar moda praia e mesmo assim serem bonitas e arrasarem no verão. verão. Mandei as fotos aqui pra fora. Exatamente. Então, se alguém se encaixar no perfil e tiver disposta a desfilar na minha coleção, a minha coleção, favor entrar em contato comigo pelo e-mail TCC, de trabalho de conclusão de curso, gordinhas@gmail.com. É grande angular a câmera dele, só pra tccgordinhas@hotmail.com. Obrigado. Daniela Seawald mandou pra gente aqui. Daniela, valeu, obrigado. Tomara que tu consiga aí as tuas modelos. Só gordinha, gordinho não. Estou vendendo minha casa na praia do Ervino. Ah, lá no Ervino. Belíssima ilha de São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina. Bom, nunca fui. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem, churrasqueira e o terreno médio de 490 metros quadrados. Tá bom. Tô pedindo 110 mil reais. Interessados, favor entrar em contato pelo e-mail vendocasanoervino. Ah, lá no Ervino. @gmail.com. Ervino é com H? Ervino não. É sem H. E. Não, Ervino, né? vendocasanoervino@gmail.com. 27 minutos para 7. Almirzinho, te desejar já um bom fim de semana. Que tu tenha um fim de semana repleto de boas, bons momentos, alegria. Tá alongando. Que tá fazendo? Tá longando, que nem tu. Mas tu vai tomar, vai ser ruim isso aí, não é assim que se faz. A minha nádega tá quase igual a tua, olha só. Não dá. Toca aí, Davi, vê se tá aí, Davi. Só minha nádega aqui, dá uma apertadinha, Davi. Tá meio durinha, tá meio durinha. Só uma apertadinha, olha só, tá igual a do Fetter. Tá bom. Tu tem feito exercício pros glúteos? Eu tô fazendo que nem ele, tô me alongando que nem ele aqui. Isso aí, alongar. Quem alonga, alonga, quem se alonga, alonga a vida. Vocês fazem exercício pros glúteos? Eu tento imitar só a rotina do Fetter, né? A rotina dele. É? Qual é a rotina dele? É dar uma acordada, tomar um mingauzinho, iogurtezinho, yakultzinho. Cocôzinho, né? Cocôzinho. Cocôzinho, lenda zero hora. Lenda zero hora. Colando do Davi. Isso. Se limpa. Banho. Aí toma um banhinho. Aí vai se trabalhar. Limpa. Aí vai trabalhar. Se limpa feliz. Com um papel. Dá um beijo na esposa. Merecido. Beijo na esposa. Dá um beijo na esposa, vai trabalhar. Eu faço tudo isso, cara. Igualzinho. Mas na tua casa, né? Só que na minha casa. Melhor assim. Menos o beijo na esposa. Aí tu tá bom. Não dá mais. Tá, e aí, Almir, qual é o nosso o desejo? Mau hálito, né? Mau hálito. O desejo, nada. O Almir que te mania tem o que pra nós hoje aí? Eu tô nessa semana da crise política dos Estados Unidos. E aí eu tô dando dicas de economia, né? Não sei se vocês anotaram, tem matemática. Anotamos. Tem do Visa, do Master. Visa isso, e Master. Isso aí, aquela foi sensacional. Do dinheiro eterno. Dinheiro eterno. E agora mais uma dica de dinheiro eterno. Qual é que é? Dinheiro fácil, dinheiro na mão. Dinheiro fácil. É bom dinheirinho na mão. Te inscreve numa luta livre. Pena que é raro. Olha aí. Te inscreve numa luta livre, no World Trade Fighter. Como? World Trade Fighter. Não, cara, é Ultimate Fighting. World Trade Fighter? Aí tu te inscreve pra lutar. Sou lutador. Tá. Vai lá e aposta todo o teu dinheiro no outro. No cara. Outro. E toma um laço. E toma um laço. Que beleza de ideia. Faz cara. Isso várias vezes. Bom, hein? Riqueza infinita. Riqueza infinita. Como é que eu não pensei nisso? Parabéns, a única parte ruim é que tu fica a cara do Minotauro, né? Todo deformado. Não, fica pior que o Minotauro. O dinheiro fica lindo, né, Almir? Ah, o dinheiro arruma, né? Menos o Minotauro. O dinheiro arruma qualquer coisa, menos o Minotauro. Baita frase! Baita muito frase! Muito bom, muito bom, Almir. É tetra. 25 para 7 é show do intervalo. AlmirRepimania.com.br. Em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, da rádio do Eric Clapton e do Justin Bieber. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7. Muito obrigado pela sua audiência, pela parceria da Milena. A moda está nas ruas. Telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce. Vamos ver aí, doutor Alceu. É papa mesmo. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Olha que é, doutor Alceu. Daqui a pouquinho tem o Cristioma, doutor Peter. É verdade. Vai pegar o asa, hein, asa? Tigre. Amanhã tem o Grêmio com Pasto. Grêmio e Vasco. Às 6 da tarde em Pasto. Quero mandar os parabéns aos dirigentes do Brasil de Pelotas que escreveram mal um jogador e perderam 6 pontos e rebaixaram seu clube que é isso? Para a 4ª divisão do futebol brasileiro. Já amplamente comentado no programa de ontem. Absurdo. Doutor Peter, no domingo joga o Inter, joga o Avaí, joga o Figueirense. O Figueirense pega o Atlético Paranaense. Em Atlético Paranaense. Que ganhou do Flamengo. O Avaí pega o Palmeiras em Avaí. E o Inter pega o Coritiba em Inter. Tudo chovendo esses jogos aí. Tudo chovendo. Puta que pariu. É, o Grêmio é amanhã, né? Tu falou? Ah, do Grêmio não vai chover. Tá louco, contra o Vasco amanhã. Tá. Grêmio sei, é bafo. Quer mais, doutor Alceu? Acho que era isso. Era isso, né, doutor Alceu? Encaminha pro fim de semana lá, logo pro feriadão. Pra quem é gaúcho, tem feriadão. Uma galera não vai trabalhar aqui na firma segunda e terça, mas nós estaremos aqui ao vivo. Viu, Pedrinho? Vocês vão vir? Nós, sim, nós iremos. Nós estaremos aqui ao vivo segunda e terça? Segunda e terça. Segunda e terça. Não vai ter lá do Campeonato Farroupilha? Não, não vai ter. Já tivemos lá. Já estivemos lá. Já fizemos de lá. Aliás, muito legal. Quando a gente sai de novo, demais. Não vejo a hora de chegar o ano que vem. Olha só, deixa eu falar pra vocês. Ano que vem, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Pelo respeito que nós temos aos demais estados... especialmente Santa Catarina, que nos escuta, e aos demais estados que nos escutam pela internet e também outros lugares do mundo que nos escutam, nós estaremos aqui ao vivo no feriadão de 20 de setembro. Não só no 20 de setembro, todos os feriados a partir de agora. Não. A única coisa que serve o 20 de setembro, a gente não vai poder aproveitar. Tu quer aproveitar, Potter? É isso, cara, isso. Tu quer não vir, Potter? Todos os teus colegas vão estar aqui, Potter. Eu vou estar aqui trabalhando pra minha audiência. E tu, Potter? Vai fazer o quê? Vai fazer patrola? Não, eu tenho tudo terça-feira. Tem tudo o quê? Tenho patrola e rádio, barracão e pretinhos. Então, tu tá reclamando o quê, Potter? Eu queria dormir. Hã? Queria dormir e descansar. Chega mais cedo em casa, né? Não, quem tá é que não descansar aqui é o Esmanioto, cara. Tá, vai lá. Pedrinho irmão, Pedrinho irmão. Teu colchão precisa descansar de ti, meu. Essa uma noite. Piada do Potter! Apoio! Padaria da Sandy! Pães, doces e agora rosquinha! Olha só, Potter, uma dica. Essa noite, ao invés de sair... E ficar por aí badalando e bebendo e tudo mais. Pega tua namorada, te recolhe cedo, vai pra casa, dorme de conchinha. Cara, namorada, tá namorando. É, namorada serve pra essas coisas, sabia, Potter? Aliás, bom. É. Coisa boa, pega a namorada, dorme de conchinha com ela, vê um filme em casa. Vê um filmezinho. Isso logo vai acontecer com o Pega um vinhozinho. Cara, e vocês ainda. Ele tá namorando, vocês... ele vai continuar namorando, então em pouco tempo ele. Vocês ainda se autodenominam amigos do Potter. Claro que sim, cara. E a piada, o meu sonho é que o Potter logo constitua a família, com também. Filhos. Eu também, mas eu sonho com esse louco pra praga, ser padrinho velho. De um não filho lança do Potter. Não é praga, velho. Tu é casado, tem filho, e cara. É uma coisa maravilhosa do mundo. Que o Potter vai ter uma menina, vai ter uma filha menina. Que eu mais quero. Vai ter uma menina. É o que eu mais quero. Eu quero ter 5 mulheres. 5 mulheres. 5 filhas? 5 filhas. Vai sofrer muito. Que coisa. Acho que não, as amiguinhas. Sabe o que aqui se faz, aqui se paga, né? Vai desgraçado, lê a piada! A loira chega na livraria e pergunta ao vendedor: oi, eu gostaria de um livro de romance. Mas você quer um romance mais leve ou um romance mais pesado? Tanto faz, eu tô de carro. Quem mandou foi o Cleiton Soares. Muito bom. De uma cidade que sofreu muito nos últimos dias aí, Brusque, Santa Catarina. Tamo junto, Brusque. Tamo junto, força, Santa Catarina. Brusque, força. Vai daí, Marcos. Frases do Charlie Sheen. Pouquíssimos homens conquistam as mulheres lendo poesia. A maioria tem sucesso lendo seu extrato bancário. Quando uma mulher sofre em silêncio, é porque ela tá sem crédito no celular. Se você tem músculo, você pega a mulher. Se você tem coração, você conquista a mulher. Boa! Se você não tem músculo nem coração, um carro já ajuda. Mas tu sabe, cara, que mulher não gosta muito de cara musculoso. Quem gosta de cara musculoso é homem, é gay. É gay, né? Mulheres desconfiam de caras muito malhados. Mulheres preferem caras esguios. Nem todas. Mas também não gosto de cara nem todas as mulheres! Não, pode ter uma barriguinha, pode ter. Mas não pode ser. Nem todas as mulheres. Não pode ser largado. Mulher não gosta de cara largado. Mulheres hipsters. Quem? De grandes capitais são assim que vocês estão falando. São super raras. Não gostam, porque acham que um homem bruto é um homem burro. Mas no interior tem muita mulher louca por um musculoso. Mas o Neyla só anda com musculoso. O musculoso tem o seu valor. O Neyla se enquadra. E é melhor porque é mais burrinho. Tá bom. Tá bem. Não incomoda menos. Vai na peça, não entende nada. Obrigado, Neyla. Vai, Marcos. Se o álcool não fosse bom, não terminava com... Cool. Muito bom, cara. Cool. Eu comecei a beber por causa de uma mulher. Queria agradecê-la. As mulheres têm muito geralmente potencial. É assim. Umas são melhores passando, outras cozinhando e outras lavando. Mulheres não gostam de caras legais. Mulheres gostam de cafajés, safado, pilantra. Porra. Quem gosta de cara legal é homossexual. Tinha uma música assim? Sim, Cascaveletes. É verdade. Viu a última câmera fotográfica japonesa? Ela é tão rápida que pode fotografar uma mulher de boca fechada. Boa. Manda um pode ficar tranquilo pro Pote. Pode ficar tranquilo. E um fia da pu pra minha véia. Fia da pu! Abraço e continue com o sucesso de vocês, porque aqui em sucesso. Cocal do Sul, oh, lá em todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Dá pra se divertir com as ações do Clique RBS alusivas aí à Semana Farroupilha, boa, por exemplo, demais. No Facebook do Clique RBS. O Facebook do Clique RBS tem um infográfico bem legal lá que mede o índice de gauchismo da pessoa. Isso é legal. Tu clica no link tradição e aí tu vê se tu é gaúcho de verdade ou não. Sabe como é que é? Esse teste aí é com as fotos de uns homens pelados. Aí tu vai medindo teu índice de gauchismo. Tem um site que é todas as vozes do rs.com.br, tá no Clique RBS. É muito legal. Que é vocês cantando os hinos, né? Isso. Todo o hino rirandense. E o Rafinha completamente fora. Sou uruguaio. Entrem lá e prestem atenção, cara, no Rafinha. O Rafinha é o verdadeiro pandeiro. É impressionante. Impressionante. Eu consegui ir no ritmo do hino. Do hino, né? Mesmo. E o Rafinha não. Então acessa o Clique RBS lá. E é legal, tu pode escolher os artistas. E fazer um coralzinho, aqui, né? Exatamente. Eu quero ouvir com o Davi, com o Cristina Rasolini. Com o Eloy Zorzetto cantando junto. Aí eles aparecem. Tem alguém cantando assim. Como Aurora. É que o legal disso aí é que tem gente fazendo coisa que tu não imaginava que essa pessoa fazia, entendeu? Assim, o Eloy Zorzetto. Tipo quando o William Bonner entrou no Twitter, ninguém imaginava que existia aquele William Bonner do Twitter, né? É, o Eloy cantando o William é meio estranho, assim. Não dá pra imaginar. E o Eloy é um caso engraçado, né? Porque ele fazia umas matérias meio de comportamento e ele queria ser âncora de jornalismo. E aí um dos chefes dele disse: não, tu não tem cara, tu não passa credibilidade. Hoje ele é um dos nomes de maior credibilidade. O Eloy Zorzetto era locutor da Atlântida. Locutor da Atlântida, o Eloy foi locutor aqui. É verdade. O cara ocupou este microfone que nós ocupamos hoje. Um dia eu vou ser âncora de jornal, cara, de RBS. Acho que o Marcos não passa credibilidade. Eu também acho que tu não passa credibilidade pra isso. Nenhuma. Eu passo. Tu é artista. Eu vou provar. Tu tinha que estar no CQC, cara. Eu sou aquele cara que eu passo na rua, que as pessoas perguntam, cara, pra mim alguma informação, sabe? Onde fica, não sei o quê? Eles olham pra mim. O meu sonho, Marcos Pianges, ainda que seja uma baixa na minha equipe, na nossa equipe, no nosso time aqui, é que tu vá para o CQC. O teu sonho. O meu sonho. Legal, porque o CQC em São Paulo é longe, cara. Eu gostei. Não, cara, é pela tua realização, pelo teu crescimento. A minha mulher preferia a Amazônia. Não tem CQC Amazônia. Quer fazer o CQC, Marcos? Faria o CQC? Eu não faria. Não faria? Por quê? Não, cara. Tu ama RBS, né, cara? Mas é uma fase da vida. Isso aí. Só se vier com muito dinheiro. Aí, muito dinheiro, é. Tá aqui mais, Marcos? Tem isso aí. É basicamente isso. É isso aí. Não tem como a gente abrir e mostrar pra nossa audiência. A gente pode fazer isso terça-feira. É verdade. Terça-feira. Boa. No feriado vamos botar. Boa. O que é que tem aí, Davi? Tem o Gustavo Carlos. Está falando Gustavo Carlos, é piada. Um dos nossos cinegrafistas, aliás, trabalhou ontem com o Marcos e hoje comigo, o Dalmir, que é um grande Dalmir. Baita ser humano. Segundo melhor cinegrafista da RBS. É o Dalmir. Sabe como é que é o nome do Dalmir? Que é Dalmir Reginaldo. Porque a mãe dele adorava o Reginaldo Faria. Aí fez essa homenagem. E o pai queria Dalmir. Não, mas Dalmir. É Dalmir. Então bota Dalmir Reginaldo. Beleza. Acabaram com o Dalmir, né, cara? Dalmir Reginaldo, coitado. Pois o Gustavo Carlos tem uma história triste para contar. Sobre uma morena maravilhosa, morena mais linda, mais espetacular que ele viu em sua vida. Minha história começa assim. Há mais ou menos 5 meses, vejo todos os dias a mulher mais linda da minha vida. Uma morena de cabelos enrolados com as pontas loiras. Meio chinelão, isso aí. Que isso, enrolados, cara? Com as pontas loiras. Ponta loira. Estranho, não, você morreu de pobre, né? Não, tem os novos cabelos. Um corpo escultural, rosto de boneca, corpo estilo Beyoncé. Beyoncé? Meio cresceu gorda, na briga, né? Cresceu na briga. Que meio gorda, Davi. Beyoncé acho meio gorda. Que isso, Davi? Tu que é magrinha. Eu gosto mais da Davi. Tô fechado contigo, Davi. Tem que respeitar. Tem que respeitar a opinião do Davi. Eu gosto das mais longilíneas. Ninguém te xinga quando tu faz coisa. Eu gosto da Beyoncé. Pois é. É, a Morena, essa está sempre rindo, tem um lindo sorriso. Uma grande noite. Eu moro em Itajaí, Santa Catarina, mas esses dias fui até a cidade vizinha, que é Balneário Camboriú. Oh, e vi no mercado com um vestido branco de renda. Vestido branco de renda é coisa de... De mulher que mora na praia. É. Foi a visão mais linda que vi na minha vida. Juro que casaria com ela. Ela estava perfeita. Ah, já tá longe demais. Já tá longe demais. Casaria. É muito machista esse programa. Por que o cara quer casar, né? Por quê? Cara? Por quê, cara? Mas ele está apaixonado pela mulher. Não, é que tem que casar, se apaixona e fica. Balneário Camboriú tem muita mulher bonita. Mas não tem pra muito... casar. Alguém tem alguma ex-namorada em Balneário? Não. Eu tenho uma ex-namorada em... Sério mesmo? Argentina? Não é Argentina. Não, brasileira? Uma paraguaia, uma paraguaia. Foi morar em Paraguai. Ficou por lá. E engravidou. Enfim, eu trabalho numa avenida onde só tem lojas de venda de veículos chamada Caninana. Caninana? Acho que é o nome Caninana. Caninana. Caninana. Sei que ela trabalha no Bradesco, pois a vejo com uniforme. E ela dirige um Prisma Prata. Gostaria de dizer a ela que ela é a mulher da minha vida. Tenho condições de dar a ela uma vida estável. Que isso, cara? O cara enlouqueceu. Ele não tem coragem de falar pra ela. Ele conversou com a mulher e quer dar uma vida estável pra mulher. Ele não tem coragem de conversar com ela e quer dar uma vida estável por um e-mail numa rádio. E tem uma coisa melhor ainda aqui. Mas a essa altura vocês devem estar perguntando por que eu não tenho coragem de falar com ela. Por quê? Deve ser casado. Tem uma revelação a fazer. É casado? Sou casado, mas largaria tudo por ela. Meu Deus! E aí agora dá pra entender. E aí qual é o nome e sobrenome dele? E aí? Já falou? Tu já falou o nome do cara? Mas ele não disse que não era pra falar, cara. Caraca! E o nome dele é muito estranho. Mais cara. Uma enchente em Itajaí agora. Tá, falou é o seguinte, nome, mas ele é alguma, mais uma tragédia. Não disse que não era pra falar. Dalmira Reginaldo, não era? Tá, então é o seguinte, por favor, Morena. De cabelos negros com as pontas loiras. Você pediu o que pra ele, Davi? Corpo ela? Estilo Beyoncé. Que trabalha no Bradesco e usa vestido de renda branco. Por favor. Se você estiver ouvindo o nosso amigo GC. Mas ele é casado! Mas o ele casado larga que tudo. Vai largar a mulher, os filhos e o papagaio. Pra dar uma vida estável a ela. Ele pra dar uma vida estável à morena. Até essa. Encontrar uma nova morena de vestido branco. É pra ela mandar um e-mail para. Atenção, morena, ou morenas que estiverem dispostas, né? Atenção, morena. Morena. Maravilhosa, @hotmail.com.br. Que absurdo, Morena, que maravilhosa. Eu tô falando que o Hotmail não tá entendendo mais nada. Não, o Hotmail aconteceu. Sério, cara. Hotmail fizeram uma reunião sexta passada. Sim, com os novos e-mails estão sendo criados numa região sul da América do Sul. Impressionante. Eu preciso dar um toque pra galera aqui que a Metrovel, nossa parceira aqui do Pretinho Básico das 18, botou os preços lá embaixo. Tem novo Gol de 30.380 por 28.390. Novo Fox de 32.650 por 30.490. Gol G4 de 26.450 por 24.290. E Voyage de 38.920 por 36.090. E ainda tem mais, toda linha com IPVA grátis. Venha logo até a Metrovel. A Metrovel está esperando por você para fechar o melhor negócio. Metrovel é simples sair de carro novo. Transporte com segurança. Use a cadeirinha. Muito bem. Vai, Porazinho. Cara, tem um e-mail aqui da loira do Celta Preto do programa de ontem. Não acredito. Será que vai dar tempo? Encontramos a loira. Vai dar tempo, sim. Se não der, a gente segue só pra internet. Eu sou a loira do Celta Preto do programa de ontem. Hoje cheguei no escritório e meu colega desesperado me pedindo a placa do meu carro. Respondi, 9796. É tu! Caraca! Um alvoroço cara se instalou entre ele e minhas colegas. Pensei logo, ganhei um prêmio, estou rica, uhul! Mas não era isso, era sobre o programa e o moço do Peugeot. Meu colega ouve todos os dias o programa e quando ouviu ontem às 18 estava certo de que era eu. Ah, o cara tava num Peugeot, isso é uma novidade pra nós. Nós não sabíamos o carro que o cara tava. E marcou ela, porque ela... É, o cara é, Peugeot. Eu não estava no programa, peço que talvez tenha alguém que não estava ouvindo também. Tá, então é o seguinte, um cara mandou um e-mail pra nós, disse que parou numa sinaleira e ao lado dele parou uma moça num Celta preto com a placa no cremes nas mãos. Em Porto Alegre, placa 9796. Tá, então, aí dentro dos caras que são cagalhões, manda pra gente e-mail pra gente falar pra Não, não, é que não deu tempo de ele se dirigir à menina. Aí ela apareceu. E aí foi. Aí sim, eu vi o cara me cuidando, mas realmente não dei atenção. Era feio, né? Pois isso é complicado. Há um tempo brinquei com um rapaz no trânsito. Ele tem dois filhos. E ele me seguiu até a garagem do escritório onde trabalho. Fiquei apreensiva. Você tem um psicopata, cuidado. Eu falei que o cara era psicopata. Fiquei apreensiva com isso. Então não correspondo mais gestos e olhares no trânsito, já viu, Potter? Já foi perseguido? Perseguido fui duas vezes. Persegui também muito, porque eu já fui psicopata. Meus colegas já estavam certos de que era eu a loira do Celta Preto. Só faltava a confirmação da placa. Ouvimos o áudio do programa, foi bem legal, ri muito. Não sei se de nervosa ou dos comentários. Meu Celta Preto não é mau agouro, não! E é bonita essa guria, será? A gente achou ela no Facebook. Nota, Maurício. 6,5. Eu vou olhar depois, ver se a média sobe um pouquinho. É porque é um perigo a mulher sentada, né? Só pra terminar aqui, ó. Porém, o Celta Preto é só pra ir no trabalho. Meu carro de passeio é uma Hilux. Ah! 8,5. É muito bom. O carro de passeio é o Celta. É, olha aqui, então, ó. Então não, melhorou, de trabalho. Bom, não sou nenhuma loira escultural, mas também não assusto ninguém quando desço do carro ou quando tiro os óculos escuros. Podem conferir no meu Facebook. Será que eu falo aqui, mano? Não. Já sei que vai ter gozação, mas enfim, vale pela diversão. Beijos e valeu pela dica. Ainda estou pensando se respondo o e-mail do Cássio. Responde até pra gente ter lá no nosso Letícia. Currículo mais um caso de amor. Mais um caso de amor aqui no Pretinho Básico. Impressionante, né, cara? Pô, é demais. Que audiência desse programa, rapaz. Esse programa faz amor acontecer. Faz amor acontecer, é verdade. Só chamblega. Cara, um último e-mail aqui, rapidinho. A Débora Machado, via Facebook, desesperada, diz o seguinte: Brasil, meu. Indignação, estão desmatando a única mata da Praia Brava. Motosserra trabalhando dia e noite atrás da construção do Brava Beach. Os bichos saem pelas ruas desorientados. Uma macaquinha saiu na rua desesperada com dois filhotes nos braços, sem saber pra onde ir. Cadê o Ibama? Cadê a Fátima? As autoridades, por favor, ajudem a divulgar pra ver se a gente consegue fazer que parem de desmatar com a Brava. Que desrespeito com a natureza e com o meio ambiente. Mandou o Josimar Tricolor e a Débora Machado via Facebook aqui pra gente. Uma reportagem da RBS TV, certa vez, estourou um escândalo chamado Moeda Verde. E nesse escândalo tinha uma gravação de um vereador de Florianópolis perguntando para um diretor de construtora o seguinte: tá precisando de alguma Fátima, algum Ibama, alguma coisa? Caraca, velho. É assim a negociação na podridão política em Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil. Encerramos assim o Pretinho Básico, mas nós voltaremos amanhã às 13 e às 18 no modo replay. E segunda e terça em pleno feriadão estaremos ao vivo pra nossa audiência. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Você que vai pegar a estrada, pelo amor de Deus, vá com cuidado e esteja conosco novamente na quarta-feira. Valeu, tchau!